surgir e desperta seu discípulo, com a missão intitular o próximo capítulo do seu livro oculto, porém promissor, envolvendo o mais importante sentimento, o amor. O poeta sempre acreditou no seu dom de leitura, aplaudiu de pé a sua escritura e entregou confiante a sua obra-prima. Considerou a fé e a sua disciplina, mas pra realizar uma perfeita arte poética depende muito de uma boa forma estética, de uma bela visão, uma verdadeira inspiração, onde a mente fala com a voz do coração. E no sonho revelou ao humilde escritor que ele seria seu iluminado seguidor, pelas coisas em comum existentes, pelo modo de exprimir poesia naturalmente. Realize o que eu não consegui realizar: transformar uma mulher, fazê-la se apaixonar com lindas poesias, com belas flores, deixá-la a leitora dos leitores. O pedido foi aceito sem nenhum constrangimento. Poeta que é poeta não decepciona o talento. E sorriu, sorriu, prosseguiu, se clamou em direção do seu difícil amor. Entre a vida e a poesia escolhi viver. Sem vida não existe poesia, nem você. Entre a vida e a poesia escolhi viver. Sem vida não existe poesia, nem você. Pensou, premeditou uma imagem excitante de uma mulher bonita, interessante, daquelas que limpa a vista e causa emoção, que fecha o tempo, que provoca a discussão. Seu pensamento coincidiu com a realidade. Ao avistar a beleza, aproveitou a oportunidade de se aproximar, beijar a sua mão e rapidamente sentir as batidas do coração. Uma energia forte e estranha lhe possuiu. Ela falou: foi um prazer lhe conhecer, e partiu, deixando um cheiro envolvente no ar. Seu jeito de olhar é de se apaixonar e comoveu completamente o novo escritor, que parou no tempo, se impressionou, suspirou sobre tudo aquilo que agradou realmente e deu o próximo passo para o pecado decente. Imediatamente iniciou a poesia, aproveitou todo o momento de alegria e com rascunho passou ali para a palavra certa, com a certeza do coração e a cabeça aberta. Entre a vida e a poesia escolhi viver. Sem vida não existe poesia, nem você. Entre a vida e a poesia escolhi viver. Sem vida não existe poesia, nem você. E o que seria uma simples missão? Transformou-se em uma verdadeira paixão. Uma mulher, mulher com bom comportamento, que nasceu com o dom de dominar qualquer elemento, que nasceu linda como um bom livro de poesia, daqueles que alivia a dor da agonia. Uma criatura natural, mas fora do normal, humildemente sensacional. Agora eu sei o que é ficar sem ação. Senti uma falta de aproximação. Pra essa linda mulher me declarei. Demorou, mas falei pra ela que me apaixonei. Eu sei que por ela eu vou até o fim. Sei também que ela gosta de mim. Missão cumprida sem alienação. Agora vou viver uma verdadeira paixão. Entre a vida e a poesia escolhi viver. Sem vida não existe poesia, nem você. Entre a vida e a poesia escolhi viver. Sem vida não existe poesia, nem você. Entre a vida e a poesia escolhi viver. Sem vida não existe poesia, nem você. Entre a vida e a poesia escolhi viver. Sem vida não existe poesia, nem você. Nem você.